Então, Polaco, firmeza? E aí, Eduardo, firmeza, mano? Aí eu vou pedir licença pra você aí, tá ligado, mano? Que eu tô aí numa correria aí, velho. Ô, firmeza, fique com Deus, mano. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não me olha assim, se reagir, eu atiro. Não sou o mal nascido, transformado em bandido, vitimado, desemprego, favelado, fudido. Sou pobre, revoltado, cometendo um atrocínio na saída da mansão, doutor. Vê se fique atento, maluco de toca preta. Pode pôr você pra dentro, exigir seu dinheiro, torturar sua família, seu filho, o cuzão. Sua filha vadia que no final fecha o vidro e tira a pira do menor. Que hoje te pede um trocado, amanhã leva sua vida. Se pá roubar seu carro, quem passa come dificuldade no meio da violência. Sonha com oitão ou uma PT 380 e não vale a pena rezar. Pedir pro ladrão não te matar. Morou é só mais um criminoso que a sociedade modelou. Tirou o prato da minha mesa, zoou minha família no sequestro. Relâmpago, anda passo pano, queima o chão. O que eu quero é dinheiro, aperta logo esse botão. Já cansei de rezar pra alguma coisa melhorar. Agora tô de PT na mão e vou pra enquadrar o burguês que lá de cima da sua mansão confortável. Fiz o movimento, tem dinheiro, empregados, conforto, diploma de direito, mas eu não. Não tive boa vida, por isso que eu chego arrebento, fazendo um arregaço. Vai sua turva, anda, desce desse carro, eu não tô pra brincadeira. Não tive outra opção, não tive outra maneira. Desnorteado, sem emprego, humilde cidadão que a sociedade me dá o nome de ladrão, então não me olha assim, se reagir, eu atiro. Eu sou o mal nascido, transformado em bandido, vitimado, desemprego, favelado, fudido. Sou pobre, revoltado, cometendo latrocínio. Não me olha assim, se reagir, eu atiro. Eu sou o mal nascido, transformado em bandido, vitimado, desemprego, favelado, fudido. Sou pobre, revoltado, cometendo latrocínio. Pra porra do governo é muito fácil mandar me eliminar, explodir minha cabeça e meus miolos se espalhar, ou com a cara na tribuna toda desfigurada, que aplaudiu filha da puta que sorriu, ganhou medalha, ou quem sabe me prender, mofar na cadeia e morrer sem proceder, como um simples pobre favelado que pro apresentador não vale nada. Quer humilhar, cuspir na minha cara, mas não se esqueça que eu também tenho os meus direitos. Eu não preciso ser formado pra ter o seu respeito. Não sou como seu filho que estuda e come bem. Nunca passou fome, escolhe a dedo o que tem. Não tive bom estudo suficiente, nem escola particular. Não nasci pra ser boizinho de carro importado. Se pá de celular, então se foda o que a sociedade pensa. Eu vou roubar o burguês e estourar sua cabeça. O empresário famoso gasta milhões em seguranças, carros blindados, mas abre a porta é pá, vira finado. E quantos assim como eu se transformando em ladrão, por falta de emprego ou de comida, se pá de uma opção, o diabo. Eu sou o seu pastor, e nada lhe faltará. Se eu tô com fome, quero dinheiro, mas um playboy eu vou enquadrar. Vou tirar sua paz e seu sossego, ninguém vai te proteger. Se o sistema quer assim, assim é que vai ser. Minha infância foi jogar bola, soltar pipa no meio da miséria. Crack, maconha, farinha e a porra da polícia, ingredientes que transformam um cidadão sem oportunidade em ladrão. Eu tenho meus motivos, então que se dane o que você vai pensar ao meu respeito. Observe ao seu redor antes de tirar primeiro. Não sou como um artista famoso com grana e muito ouro, que se pá nem conhece conhece a favela. Se pã desconhece a miséria, ignora nossa situação. Não vê o menor que pede esmola, trabalhador que se humilha, puxando a carroça de papelão, se tornando mais um monstro ou um ladrão. Perigoso, uma ameaça pra sociedade, vai virar mais uma manchete. Quem sabe mais um ponto no hip-hop, notícia urgente. Morre mais um ladrão assassinado, sem infância, indigente. Observe os fatos e chegue à conclusão que um homem revoltado é pior que um vulcão em erupção. Não tem dó e nem conhece a dor, só lembre seu passado. Bate o ódio e o rancor. Eu já cansei de me humilhar e de ser tirado. Não vou passar fome nem morrer como um coitado. Então não me olhe assim, se reagir eu atiro. Eu sou o mal nascido, transformado em bandido, vitimado, desemprego, favelado, fudido, sou pobre, revoltado, cometendo um latrocínio. Não me olhe assim, se reagir eu atiro. Eu sou o mal nascido, transformado em bandido, vitimado, desemprego, favelado, fudido, sou pobre, revoltado, cometendo um latrocínio. Se reagir, vira pó.